você quer ser discípulo. Lembre-se bem de como era o mestre. Ouça bem o que eu lhe digo. Obedecer os mandamentos que o Senhor nos deixou. Amar uns aos outros como ele nos amou. O verdadeiro discípulo tem que frutificar. Dar os frutos pra cear até o mestre voltar. Até o mestre voltar. Discípulo, discípulo. Eu quero ser discípulo. Ele quer prioridade na idade, na saudade e também na liberdade. Nós pagamos nosso preço, nossos relacionamentos e ambições pessoais. Riqueza, saúde, fama, nossos bens materiais. Nossos bens materiais. Discípulo, discípulo. Eu quero ser discípulo. Para a multiplicação, para a multiplicação. Discípulo.